Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Mundo Sertanejo. Música no seu rádio, muitos alunos para todos os nossos ouvintes. Eu fico muito feliz porque todos os dias nós estamos juntos, né? Aqui através do nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos, que compõem todas as equipes das nossas rádios parceiras que exibem nosso programa. A cada diretor, a cada programador, a cada locutor, a cada recepcionista, enfim, a todos vocês, meu muito obrigado pelo carinho, viu? Aos internautas que também acessam Rádio Estúdio Brasil .com.br em qualquer canto do Brasil e do mundo e ouve Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Bruno e Marrone cantam a pedidos do meu amigo Samuel dos Teclados em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, sintonizado na 90.9 FM. Um abraço a Vânia Rocha, todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho. Beijo pra vocês aí, viu? Cantam Bruno e Marrone abrindo o programa de hoje. Grande sucesso, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou, calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Sertanejo.

também ouvindo o nosso programa, a Keila, a Cristina, a todos vocês amigos de Ilicina, Minas Gerais, meu beijo carinhoso, muito obrigado a todos vocês amigos de Castelos dos Sonhos no Pará, Rádio Cidade FM, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? No Estadão do Pará também, todo mundo ouve nosso programa em Castelos dos Sonhos. O Douglas Araújo, grande futuro vereador, né? Milionário e José Rico cantam Estrada da Vida. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cedo minha estrada e o cansaço me tornou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer morrer. Ser o que sou, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo ser por minha estrada e o cansaço me tomou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer comprar. Ser o que sou, ser aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que sou, ser aquilo que bem merecer. Mas o tempo ser por minha estrada e o cansaço me tomou. Minhas vistas se escureceram. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, meu amigo Gabriel Medeiros em Matureia, na Paraíba, Rádio Estrela da Serra FM, exibindo nosso programa. Valeu, Gabriel Medeiros, muito obrigado pelo carinho, viu? A todos vocês, amigos do Brasil inteiro, compadre Lázaro, Rádio São Tomé FM, São Tomé das Letras, Minas Gerais, brevemente, Diego Valadares fazendo shows por aí, muito obrigado, viu? Fernando Santo, em Jiparaná, Rondônia, ouvindo nosso programa, a Edith Souza, em São João do Paraíso, a Silvana Machado, a Ilza Ribeiro, a todos vocês, amigos ligados na Paraíso FM, um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? A Natália Paiva, em São José de Ribamar, no Amazonas, também ligada no Mundo Sertanejo. Vamos em frente, Jota Neves canta Ai Que Saudade. Eu queria saber

sejam os mais recentes que ainda vivem, sejam os mais antigos que já se imortalizaram, todos fazem parte de Instrumental Brasil. Aos sábados, às 9 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Isto é Love Songs. Love Songs, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da tarde, com Júnior Pinheiro, no canal 2 da Antena Web. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, a minha querida Alba Valéria Guimarães em Porto Alegre, Rio Grande do Norte, ouvindo o nosso programa, a família Viana, meu abraço carinhoso, muito obrigado, viu? O Luana Ferreira, obrigado pelo carinho, a dona Sebastiana em Viçosa, também do Rio Grande do Norte, beijo para vocês aí, viu? Muito obrigado pelo carinho, beijo para Raíssa, para Adriana, para Thaís, para Kátia, para Regina em Vila Bahia. Todo mundo ouvindo a Talismã FM. Um abraço, Rubens Gomes, todos da equipe, viu? Em Vila Bahia, Mata Verde, Encruzilhada, audiência muito grande aí. Meu abraço carinhoso pra vocês, tá bom? Vamos em frente? Carmo Pires canta. Trem que voa. Meu amor foi pra bem longe, me deixou na solidão. Tô morrendo de saudade, como dói meu coração. Pra ir onde ela está e viajar numa boa, pra encurtar a distância eu comprei um trem que voa. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Me leve onde está meu amor, minha paixão. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Depois que ela foi embora, não tenho mais alegria. Por isso estou sofrendo, tô chorando noite e dia. Não consigo ser feliz distante dessa pessoa. Pra resolver meu problema, eu comprei um trem que voa. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Me leve onde está meu amor, minha paixão. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, avião. Me leve onde está meu amor, minha paixão. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Me leve onde está meu amor, minha paixão. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Mundo Sertanejo. Grande sucesso do meu amigo Carmo Pires, né? Trem que voa. O povo tá gostando, tá pedindo, isso é bacana. Pede, a gente toca, né?

o Claudemir Gomes, Web Rádio Ambiental FM, e a nossa diretora Rose, em Foz do Iguaçu, no Paraná, exibindo nosso programa. A Maria de Fátima, em Vargem Grande do Rio Pardo, Minas Gerais, VGFM. Um abraço a todos, viu? A Maria Angélica, Maria de Fátima, todos vocês amigos de Rio Doce, Rádio Doce Terra FM, exibindo o nosso programaço. Rádio Arai FM, em Berilo, Reginaldo Franco, todos da equipe. Ô Gomes, um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É, Edu Santos, todos os amigos aí da Rádio Novo Milênio de Salvador, Bahia, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo, Gleiber Terra, o Rafael Carvalho e todos da equipe da Terra FM em Uberaba, em Coromandel, Super 95 FM, um abraço a todos vocês da equipe, meu muito obrigado, viu? Leonardo e Eduardo Costa cantam de Edelson Moura, Quem Será Seu Outro Amor? Lembra minha mãe que nunca mais vai colocar um copo na boca. Vi os seus olhos brilhando de tanto amor. Completamente. Você se tornou o meu mundo, a mais pura verdade. Felicidade eu conheci amando loucamente. Você me ensinou os caminhos. Amor verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo que te verdadeiro. E tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, vamos até o Acre, em Porto Walter, Rádio Ocidental FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É, em Cruzeiro do Sul, o Nonato Costa, todos vocês, muito obrigado. De Cruzeiro do Sul também, no Acre, no Rio de Janeiro, Rádio Assis FM, Adriano Martins, muito obrigado, viu? Em Volta Redonda, Rio de Janeiro, também meu amigo Itamar, da Rádio Panorama FM, em Santana da Boa Vista, no Rio Grande do Sul, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Grande Itamar. A Giza Santos, em São Felipe do Oeste, Rondônia, em Vilhena, Rádio Lobo do Cerrado.com.br, Edilson Peroni, também a Rádio Vilhena AM, em Juara, Mato Grosso, Rádio Difusora AM, um abraço a Paris, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Vamos em frente, Léo Magalhães canta, alô! Aí, Léo Magalhães contou pra vocês a pedidos da minha querida Ira Silva e do Salão de Beleza em Carolina, trabalhando e ouvindo o Mundo Sertanejo, né? A nossa querida Joyce Bezerra, a repórter da cidade, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. Ô, seu Antônio, aí no posto de gasolina, ouvindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço a todos, o Roberto, o Ricardo, o Robson, o Nô da Oficina, a todos vocês. O Absalão, também a sua esposa, ouvindo o Mundo Sertanejo, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos em frente? Vamos ficando por aqui, inclusive, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Antes, porém, um beijo para minha querida Ana Paula Souza, em Roda Velha, Bahia, ligada na Destaque FM. A Marli Moraes, em Boa Vista, em Roraima, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Fiquem todos com Deus, beijo no coração de cada um de vocês, um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, do Brasil inteiro, os radialistas que exibem nosso programa, tocam as músicas do Diego Valadares na programação local de vocês, muito obrigado, viu? O Edson e o Hudson cantam Porta-Retrato, encerrando o programa de hoje. Fiquem com Deus, tchau Brasil! Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Uou, uou, te amo, sei que ainda me ama. Pra você aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.